Cada dor é por enquanto. Todo fim tem um começo. Teu deserto tem propósito. Deus está te construindo. Toda pergunta tem resposta. Pra toda noite tem um amanhecer. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não vai terminar assim. Pode parecer difícil, mas não é o fim. Não vai terminar assim.